3305, livre pouso, 1-0, vento, 1-3-0 graus, 1-0 norte. Eita, 3305, livre pouso. 1-0-9-6, decolado 07, chame o controle, em 1-20-8. 308, obrigado, vai. Boa. Controle, Salvador, boa noite, 1-0-9-6, era bom. 1-0-9-6, boa noite, contato radar, separa o nível 370, sai da MOMO. 370, não é MOMO, 1-0-9-6. Na 3305 no solo 09, chame o solo, 2-1-1. 2-1-1, tá, 3305, vereado, boa. Boa. Salvador, tá 3305, boa noite. 3305, Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05, tá 3305, boa noite. 2096, tudo restrito, para o nível 350. 350, restrito, bono 095. 3096 São Recife, 126, decimal 85. 126, 85. 2782, clear final left approach, report established to localizer. Clear final left approach, call established to 2782. Azul 2782, heading 155 due to weather, then we are back to Duna. Roger, clear the vehicle. Você no 5, sem estacionamento, tinha pronto sec. X-ray Azul 2782. Azul 2782, contact tower frequency 118.195. 1895, good night. You too. Evening Azul 2782, establish ILS X-ray 10. Good evening Azul 2782, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear to land 10, Azul 2782. C385, 30 táxi, pátio 1 no Índia, ponto espera piscina 0 torre, 1118, decimal 95, ajuste de altímetro 1. 0 na paz. Boa noite, essa é a identificação, eu vou na trave duna, desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. 8-2 underground at 2-5. Recap the runway and contact ground 121 decimal 1. Houston Foxtrot, call 1219, good night. São os 172, autorizado táxi, Alfa Kilo, pátio 3, assunto sinalizador, prevista 3 Lima, pátio 3, porém prossegue com o balizador. Grau 089. Tá, 3815, da com a 229, chame o controle, 208. 208, uma boa noite, tá, 3815. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, chame a 6313, informação Bravo. Bravo, confere, Xenia 6313, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, Peugeot de saída da El Leda Motiva. Transponder 5173, controle no 0 decimal 8. Ok, Guarulhos, conforme rota 360, decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 173-1208, Oceania 6313. Oceania 6313, escuta o alinhamento correto, chama na posição 062. Alternativa é para parar, tá? 895, obrigado. Richard 707, Coast Dragon, clear both arrival, distance 4,000 feet, 2201, also. Channel 924, vista para 2010, autorizada final IMS, reporte estabilizado. Com a ELS estabilizado no ILS 6224, descendo 2000. Panama 70 boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mário, vista para o nível 050. Panama 70 autorizado voar CAP. E aí, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite,

foi ele, zero grau, 08 nós. Autorizado, não no zero. 224. Sabrado, pronto, copa aí, 6 nível 350. Azul 49, 30, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Do copo, pistola 0, primeira curva esquerda, prefeitura Puca, transição Caju. Transponder 51977, o controle no 20 decimal 8. Correto, cumprimento, chama a posição 01. Estrela 970, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada na área, decupera nível 080. 6393, eu copio, senhor. Sente, então você vai mexer a volta, tá? Fechando 6393. Sente, selecionamento, pode chamar a porta, 6393. Um, oito, zero, dois, para três, mil, três, ajuste no 04, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 3.100, o ajuste no 04. M2.24 no solo, S4.2. Fechado é solo, 2.1 no décima luna. Vamos chamar a luna, obrigado. 2.1. 2.1, gol. Fala com a Lider Azul, 2707. Azul 2707, contact tower, frequency 118.995. 118.995, Azul 2707. Salvador Tower, good evening, Azul 2707, on ILS. 2707, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Ok, clear to landing, Azul 2707, runway 10. 1-8-8-0. Xanemé 313, Pátio 1 no Índia, ponto para a pista na zero, chama a torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-4 no momento. 0-0-4-4-1-1-0-2-4-5, controlar e meia, 3-1-0. 2-1-0-2-4. Companhia, vai ultrapassar o lote, após o mesmo ultrapassar, por isso, alegria do Tatiano, na posição 03. Posição 03, após a passagem. 38, desça para 2010, aguarda no último vetor para interceptar. Nós vamos no vetor para interceptar, desce 2010, bom, hoje. Número 88 para localizador esquerda para 1960, reporte estabilizado. Esquerda 60 para o lado, está na estabilidade, bom, 88. 1970, deixa para o nível 050. É o 050, vou dar um projeto. Visual, gol 1970. 1970, torre 1895. 1895, até logo. Reduza a velocidade para 2209. 2209. Fecha. Livre pouso 10, voo 1170. Going 256, right 356, maintain the present heading, the limit localizing. Maintain heading 214, so 1256. Continuar 6303, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém o 6303 sem condição de colagem imediata, se autorizado. Cliente, informou o signo de tráfego, um Boeing Lego. Após o mesmo, o primeiro que está na curta final, está autorizado a alinhar e manter a 1-0, agilizando as manobras. E prepare-se para decolar assim que é autorizado. Ok, após a aeronave cruzando a cabeceira, alinha e aguarda 9-0-6-3-1-3 do Senado. Valeu, tudo bem. 340 agora. 340, reduzindo para 1909, voltando de cima até 050. Marco lá esquerda 040, reduz 790, desce ao 050. 1256, localize across from left heading 160, report established, descend 2000 feet. Turn left, 160, report established, 1214. 1988, chame a torre, 1895. 1870, desce para 4.100, ajuste no 0.4, informe que vai seguir tráfego agora 11 horas, 10 milhas, executando o localizador, cruzando 3.000, descida, 1737. Vamos iniciar a redução. 1970, vamos tirar para passar o localizador, novo limite magnético a 110 de cimbra. Venta M, 30 graus, 8 nós. Iniciado, 9063, na 3 do carro. 1970, já contou de mercado. 71 B, Juliette, posição 062. Juliette para 062, não se perder. Approach, go 1246, contact Shyamalan. 1246, contact power frequency 118.95. 118.95, thank you, bye. Canal 6313, decolada 54, controle agora 1208, boa viagem. 208, boa semana, grato pela coordenação, senhor. 6313, do final. 2000, vai seguir o tráfego número 1 na frente. Torre Salvador, boa noite, voo 1246. Boa noite, voo 1246, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. Continua aguardando, 1246. 1346, boa noite. O 970 complete a aproximação e chame a torre 1895. 1895, obrigado. É, boa noite, boa 970 na final. Boa noite, boa 970, aguarde a autorização de pouso. Ajuste 1-0 no 4. Base. 1888 no solo, 56, libera a direita e chama o solo, 21-1. 1821-1, com solo gol 1888. Bruno 246, pouso autorizado na 10, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, pouso na 10, gol 1246. 8. Alfa Juliette, bate para 08, com 888. Azul 4980, Maceió, 3 horas e 20, 123 no Fiobé, vamos ficar. 123 no Fiobé, 30 táxi, direita Índia, ponto espera pista 90, chama a torre, 1118, decimal 95, ajuste de altímetro 9094. 3094, direita Índia, pronto, 895, fazer o próximo. Boa noite, Azul 4980, ponto de espera. Boa noite, Azul 4980, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Solo 58, chama o Solo 2-1-1, Rio Grande. 2-1-1, Luna 2-4-6. 208, apenas confirmando, Brasília e o nível solicitado. Encho. Tivemos contato com o centro, apenas temos liberação no seu plano. É o Força Aérea 7208, apenas pela confirmação. Lógico. Depois, Gonorar 7-2. Fala, Gonorar 246, Livrona, se eu escutar. Gonorar 246, 30 Tax, via Alfa, Juliette, Pachona, posição 04. Alfa, Juliette, Pachona, posição 4, Gonorar 246. Autorizado na linha e manter a 1-0. A linha mantém no 0, 2-4-9-8-0. Chama 6-1-2-5-1. 2-5-1, bom trabalho, 6-1-3, vou chamar. Número 8, para Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 260. Decola a pista 0, primeira curva direita, perfil de saída Arbor Elefa, onde recebe o voo 7, sai conforme rota. Transponder 5401, controle 120, decimal 8. Gente, é muito valente que funcionalmente eu estou aberto na minha alternativa. 4980, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7 nós. Decolagem de 1-0, azul 4980. E sim, o combo voo. Solo 970, ingressando na Alfa, boa noite. Solo 970, autorizando o táxi, 7-1, correção. Alfa, Juliette, Patio 1, posição 02, a retaguarda do tráfego da companhia, se destina para 04. Ok. De Alfa, Juliette, Patio 1, posição 02, segue o tratamento 0970. O 980, decolado 02, chame o controle, 208. 1208, azul 4980, boa. Controle de Salvador, boa noite, azul 4980, decolado, você escuta. Azul 4980, boa noite, contato radar, você está no nível 350, sai da PUCA. 350, PUCA, azul 4980. Salvador, uma boa noite, é o 3305. 305, qual é o nível 330? Copia. É 3305, 30, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 330. Eu colo no zero, primeira curva, à esquerda, precisa da PUCA, transição, Caju. Transponde 5406, aciona controle, 120, decimal 8. Sam 3305, autorizado então Recife, nível 330 conforme. Decola da 10, curva esquerda, PUCA Caju, com transponder 5406 e o controle 20.8. Correto corrigimento, a 3305, chama a produção na posição 05. Limpo 08, livre táxi, chame na altela.